Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita dessa noite. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 286. Hoje é dia 21 do mês de outubro do ano de 2020. Agora são 19 horas e 3 minutos dessa noite agradável de quarta-feira. Nós estamos ao vivo transmitindo diretamente pelo Facebook e pelo YouTube. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões, sempre trazendo temas atuais que são analisados com base na doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal da USE Piracicaba. Se você está no Facebook também, compartilhe esse vídeo, ajude ele a alcançar mais pessoas. Tenho certeza que tem alguém que você conhece que precisa de mais esclarecimento e precisa receber essas mensagens de consolação da doutrina dos Espíritos. Muito bem, meus amigos, nós hoje escolhemos um tema palpitante para as nossas conversas, para as nossas reflexões. E para falar sobre esse tema, nós vamos falar sobre o quê? Sobre bruxas, sobre feiticeiros, sobre talismãs, sobre símbolos. Qual a influência que símbolos, que determinados rituais podem exercer sobre determinados espíritos? Aliás, pode exercer ou não, né? Como funciona de fato? Existem bruxas de verdade ou feiticeiros? Alguém tem o poder de criar um feitiço e prejudicar uma outra pessoa? O que o Espiritismo nos ensina sobre isso? O que nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos? E para falar sobre esse tema, nós temos aqui hoje a presença de dois grandes amigos, trabalhadores assíduos aqui, que estão sempre conosco aqui no programa Visão Espírita. E é com grande alegria, com uma grande honra que eu recebo o nosso amigo Francisco Mourão. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Maria Antônia, que vai estar conosco em alguns instantes, mas principalmente boa noite a todos que estão conosco. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos, mais uma vez, durante esses minutos, refletirmos sobre essa doutrina bendita aí que tanto nos esclarece. Sem dúvida alguma. E como o Francisco já anunciou, é uma grande alegria também receber essa amiga, que sempre atende aos nossos convites com muita solicitude, com muito carinho. Então, boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Wilson. Boa noite, Francisco. E a todos os ouvintes, aos nossos amigos que estão aí participando nas mídias, né? E que estão colaborando com as suas vibrações para a nossa tarefa dessa noite. Muito bem, como eu disse lá no início, o tema é palpitante. O tema de hoje é muito interessante. Nós sabemos que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o que a gente vai falar aqui. E vamos aproveitar então essa mídia, esse contato, aproveitar que estamos aqui ao vivo, né, com o Francisco, com a Maria Antônia, para que você envie as suas dúvidas aqui também, diretamente pelo chat, se você estiver no YouTube ou mesmo no Facebook. Lá diretamente da sua plataforma você pode perguntar o que você precisa e nós vamos responder na medida das nossas possibilidades, é claro. Muito bem, vamos então iniciar o nosso tema, sempre lembrando que a gente vai encontrar referência para esse tema lá no Livro dos Espíritos, nas questões de número 551 até 557. A Inquisição, todos já ouvimos falar, foi um período sombrio na história humana. Foi oficializada pelo Papa Gregório IX no ano de 1233. O objetivo da Inquisição, dessa instituição, era supostamente combater a heresia, a blasfêmia, a bruxaria, como também combater quaisquer outros costumes que fossem considerados inadequados. Marcado por métodos violentos, como tortura e sentenças de morte na fogueira, entre outros tipos de morte muito cruéis também. Estima-se que, número interessante, 80% das vítimas da Inquisição teriam sido mulheres. A história, então, nos mostra que Os fenômenos da magia, muito antes da Inquisição, estão presentes desde tempos imemoriais. Por isso, muitos de nós trazemos em nossas mentes algumas imagens até perturbadoras sobre o tema, sobre bruxas, sem entender muito bem por que o Espiritismo, como sobre outras áreas, veio lançar luz. Então, com essa pequena introdução, essa breve introdução, a gente pode começar o nosso bate-papo, então. Para ir direto ao assunto, como eu disse, desde muito nós temos a figura de pessoas que têm contato com seres invisíveis, com o mundo invisível. Seja na imagem do pajé, da sacerdotisa, da pitonisa, e a muitas dessas pessoas são atribuídos poderes especiais. Em algumas culturas, elas passaram a ser chamadas de bruxas, feiticeiros, feiticeiras. O que nós podemos entender, então, Francisco e Maria Antônia, por bruxos ou feiticeiros, segundo um entendimento espírita? Maria Antônia, fica à vontade, se quiser começar. Se quiser, eu posso começar? Eu continuo. Eu vou dar início, tomando a liberdade, de ler uma questão do Livro dos Espíritos. Porque, como a gente já falou em tantas outras vezes, né, Kardec não deixou de perguntar nada que a gente queria perguntar para a espiritualidade. Né? Verdade. Toda aquela pergunta que a gente gostaria de fazer, né, para o plano espiritual, Kardec já fez. Quase que antecedeu até alguns fatos e descobertas lá na frente na ciência. Muito pouca coisa ficou sem perguntar, né, em relação às questões mais prementes, mais fundamentais da vida. Né? E Kardec faz uma pergunta específica sobre isso que o Wilson acabou de comentar. É a questão 555 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Né? Que também podemos aí agrupar bruxas, né, feiticeiras e outras coisas. Aí a equipe Verdade responde assim: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, vírgula, quando de boa fé, vírgula, dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como eles fazem coisas que não compreendeis, os acreditais dotadas de uma força sobrenatural. Vossos sábios frequentemente não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Então, a equipe Verdade, né, o Espírito Verdade, toda a espiritualidade que ajudou a codificar o Livro dos Espíritos, deixa muito claro, né, que aquilo que chamamos de feiticeiros são pessoas dotadas de magnetismo, de mediunidade, de uma série de energias que não são nada sobrenaturais, são absolutamente naturais. Porque tudo que vem de Deus é natural. Podemos chamar de sobrenatural aquilo que a gente não compreende, mas que para Deus e para essa doutrina espírita tudo acaba sendo natural, talvez por um momento não ainda compreendido, não ainda identificado, não ainda estudado, mas tudo é natural. Então, naquela época já existiam, né, sem dúvida, né, irmãos nossos que também são dotados dessa energia e que podiam, né, quando bem intencionadas, manipulá-las para o bem e, em função da classificação espírita, quando também são espíritos que, sem dúvida, são mais ignorantes, recalcitrantes, desequilibrados, quando dotados dessas energias, iriam fazer dessas energias mais um instrumento para atingir seus objetivos. Né? Agora, perante o conhecimento da época, sem dúvida isso era um mistério, né? Era algo inexplicável. Né? Exemplo, por exemplo, dos portugueses quando chegaram no Brasil, que dominavam muito bem os fogos de artifício, alguma coisa, e chegavam para um povo que ainda não tinha acesso a essa informação. Então, o que os povos da Europa eram, como eles eram classificados para os índios, né? Ou para aquele povo nativo daqui? Com pessoas dotadas de poderes sobrenaturais. Sim. mas que nada disso deixa de ser absolutamente explicável. Na medida em que descobriu-se que todos nós estamos mergulhados num fluido universal e que conhecemos esse fluido, alguns de nós temos uma capacidade um pouco mais ostensiva de manipular esse fluido, está tudo explicado, não tem nada de sobrenatural. Enfim, seria essa o meu comentário inicial, Wilson, mas sem dúvida Maria Antônia vai complementar muito mais. Se a gente consulta a literatura, nós vamos encontrar várias definições e que dentro da literatura eles colocam tanto as bruxas quanto os feiticeiros e os magos dotados desse poder, como Francisco citou. Mas eles não abordam a questão da mediunidade. E nisso é que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Agora, qual é a relação dessas situações de bruxos, magos e feiticeiros? Eles tentam, inclusive, separar um pouco os magos dos feiticeiros e bruxos no estudo, na literatura. Por quê? Porque os magos são aqueles que estudam, que vão mais a fundo no processo do autoconhecimento e utilizam esses recursos para o próprio conhecimento pessoal, né? Por quê? Já que eles percebem essa facilidade de trabalhar o seu magnetismo, e para quem está assistindo, existe uma diferença entre o magnetismo, que é uma energia que todos nós temos, então, quando nós trabalhamos a nossa natureza energética, nós temos assim, uma energia nossa que é chamada de magnetismo. Né? Magnetismo é essa energia que, inclusive, durante os tratamentos com passe no centro, é utilizado ao magnetismo do médium durante o tratamento. Né? E que os espíritos se utilizam nesses tratamentos. Então, por isso é que essas pessoas que têm essa capacidade de trabalhar com seu magnetismo, elas procuram fazer treinamento, elas procuram ir mais a fundo nos estudos, e aí vão percebendo a relação que tem com tudo na natureza. O interessante tanto das bruxas, magos e os feiticeiros, é que, primeiro, os magos, as bruxas e os feiticeiros não têm muita diferença, eles são as mesmas coisas, né? Porém, os magos, é como se a gente dissesse, os magos é aquele que está mais preocupado com a questão mais do conhecimento científico da questão, enquanto os feiticeiros estão mais preocupados com a prática, né, com os exercícios, utilizando os recursos materiais, enquanto que os magos utilizam também, além de recursos materiais, mas bem menos, utilizam os seus recursos mentais, os seus conhecimentos que eles vão buscando na literatura. Então, essa diferença é importante. Mas o que nos chama a atenção é por que o termo bruxo e feiticeiro, eles nos parecem pejorativo, quando a sociedade fala de bruxaria, fala de feitiçaria, sempre relaciona essas questões com as questões negativas, que aquele que o pratica para o mal. E quando a gente vai estudar sobre eles, na verdade, não é bem assim. E isso é dito aqui, né, na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, que eles, quando estão imbuídos para o bem, esse potencial magnético deles pode ser colocado à disposição para auxiliar e muito bem o próximo. E aí as entidades espirituais que os assistem e que assistem aquele que recebe aquele auxílio, eles se aproveitam dessa oportunidade para acelerar um tratamento, para acelerar uma assistência àquele que necessita, né? Mas passou a ter esse sentido de feitiçaria, principalmente, passaram a se chamar de bruxas, muito por causa da questão popular. Como o Wilson citou inicialmente, lá na época da Inquisição, as práticas de utilização de energia, elas eram consideradas uma heresia à igreja, e eram consideradas assim, como disse bem o Wilson, tudo aquilo que fugia da regra que era ditada pela igreja, principalmente, aquilo era uma afronta, então era rejeitado, e por isso todo o movimento que surgiu da Inquisição, com muita violência e tudo mais. Então, o que que acabou acontecendo? Essas pessoas que tinham esse dom, essa capacidade, porque todos nós temos, só que nós não temos treinamento, nós não nascemos com essa tarefa específica, nós já podemos, futuramente, nós poderemos reencarnar aqui, vir com essa energia um pouco mais aguçada para poder trabalhar melhor essas questões. Mas na encarnação, nesse momento, nós não temos esse objetivo, nossos objetivos são outros. Mas aqueles que vêm com essa tarefa ou vêm com essa possibilidade de trabalhar essas energias, aqueles que percebem isso, eles procuram conhecer, procuram exercitar, que quando eles estão imbuídos do bem, o desejo de praticar o bem, eles são muito bem assistidos. E aí as entidades espirituais vão auxiliá-los. É lógico que vão auxiliar de acordo com o que eles estão desejando. Porque uma coisa importante é que esses personagens, né, os bruxos, os magos e os feiticeiros, mas particularmente os feiticeiros e os bruxos, procuram utilizar as coisas materiais. E os espíritos, eles não trabalham com as coisas materiais, eles trabalham com as questões de ordem espiritual que está relacionada à nossa conduta moral e os nossos padrões de pensamento. Então, naturalmente, eles também vão atrair para perto deles espíritos que vão auxiliá-los, mas que estarão nessas mesmas condições que eles estão do ponto de vista espiritual. Se vocês puderem acrescentar, mas é isso que eu tenho para. E até dá para a gente refletir mais questões, mas vamos mais para frente que tem mais perguntas aí, né? Sem dúvida, senhor. Sem dúvida. Francisco, fique à vontade. Não, é um ponto importante que eu acho que a Maria Antônia falou que me chamou muito a atenção, esse fato de todos nós sermos dotados de talentos, né? Alguns mais desenvolvidos, alguns desses talentos são mais desenvolvidos, outros não, mas estão todos lá. Né? E dependendo das nossas necessidades de crescimento, dos nossos compromissos de ajuste, né? Sem dúvida, alguns deles estão mais disponíveis para nós, estão mais evidentes, e que não há nada que não é, não há nada por acaso, né? Então, se nessa encarnação, né, não tenho nenhum tipo de sensibilidade nesse assunto, mas eu sou dotado de uma outra qualidade ou de uma outra ferramenta, essas questões todas, né, desse poder magnético, não é nada mais nada menos do que também um talento, uma oportunidade de trabalho, de servir, né, para o bem, sem dúvida. A doutrina espírita nos mostra que é para o bem. Agora, se todos nós temos isso lá embutido em nós, é algo que cabe a nós desenvolvermos, como qualquer outro talento. Então, é só isso que eu queria complementar, né? Sem dúvida. A Maria Antônia, ela colocou muito bem, né? Também o Francisco, mas a Maria Antônia falou sobre o conhecimento e ela falou sobre mediunidade. Eu queria me aprofundar um pouco nessas duas questões, e olha que interessante, Maria Antônia, quando você fala em conhecimento, lá no livro Diálogo com as Sombras, o Hermínio Correia de Miranda, ele traz uma referência sobre a palavra feitiçaria do inglês, é witchcraft. E witch, que é a primeira parte da palavra, vem de uma raiz que, segundo a Enciclopédia Britânica, significa saber, sabedoria. Então veja que a feitiçaria já tem essa relação que você apontou muito bem com o conhecimento. Então, desde os primórdios, eram pessoas que tinham acesso a um determinado conhecimento que a maioria das outras pessoas não tinha, como se fossem iniciados, né, naquele conhecimento por alguém, um conhecimento que passava de pai, de mãe para filho, de pai para filho, enfim, de geração a geração. Mas é com base no conhecimento. E você, quando coloca a questão do magnetismo, é muito interessante. Na mesma obra, o Hermínio Corrêa de Miranda, ele vai trazer como referência diversos autores especialistas na questão da magia. Isso é autores que se debruçaram sobre esse assunto profundamente. Então ele faz a referência a esses autores. Eu não vou citá-los porque eu estou citando o Hermínio que o citou. Mas um desses autores, ao explicar a magia, diz que aquele que exerce a magia, ele não exerce influência sobre a matéria, mas ele exerce influência sobre o que exerce influência sobre a matéria. Então veja que interessante. E aí a gente também pega um pouquinho do que o Francisco falou sobre o fluido cósmico universal. Isto é, então, segundo esse entendimento, o mago ele não atua sobre a matéria para mudar as propriedades da matéria, mas ele atua sobre alguma coisa que vai atuar sobre a matéria. Veja que interessante. Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a ação dos Espíritos sobre a matéria, que explica que Deus não age diretamente sobre a matéria, mas para agir sobre a matéria ele faz uso das inteligências que são os Espíritos. Então existem espíritos em graus diversos, cada um deles com funções específicas, e existem espíritos considerados, né, na obra de Kardec como espíritos numa posição mais baixa da escala espírita, os espíritos chamados elementais, né? Kardec os classifica na mesma linha dos espíritos batedores. Então esses espíritos seriam aqueles que atuam diretamente trabalhando nos fenômenos físicos. Então, olha, quando a gente junta as duas coisas, a explicação daquele especialista em magia com o espiritismo, o que a gente entende? Que o mago, então, é alguém que exerce um poder, uma influência, que influência? Magnética, não sobre a matéria, mas sobre um outro espírito inferior que vai lhe atender às ordens para produzir um efeito físico. Então, veja, o mago ele atua sobre espíritos. São os espíritos que vão atuar no plano espiritual para produzir os efeitos que ele espera que sejam produzidos. Aí vocês colocaram muito bem. Podem ser efeitos positivos quando essa pessoa está imbuída de boas intenções e está sintonizada com bons espíritos. Mas podem também ser efeitos negativos se essa pessoa, né, está imbuída de más intenções, portanto, sintonizado com espíritos inferiores. Então, aqui a gente abre o espaço para a nossa próxima pergunta. Então, até agora, olha que interessante. Então, magnetismo é um magnetismo humano que vai gerar sintonia com outros espíritos. É aí que entra a mediunidade. Mediunidade é isso. É a comunicação entre encarnados e desencarnados. Então, comunicação entre espíritos humanos. Então a gente não está falando sobre a gente exercer um poder sobre um determinado chá e esse chá vai curar alguém. Não, mas um espírito que tem a capacidade de alterar as propriedades, né, dessas substâncias de forma que ela atenda a uma necessidade específica de alguém que as ingira. É o caso, por exemplo, da água modificada. Chamamos de água fluidificada, eu acho meio redundante, mas a água magnetizada. Né? Os espíritos atuam sobre essa água para mudar a composição dessa água de forma que ela assuma características de um remédio específico para a necessidade daquela pessoa no momento. Então, num centro espírita, a água que eu bebo, fluidificada, é diferente da água que o Francisco bebe, que a Maria Antônia bebe, porque tem a ação dos espíritos naquele momento ali alterando a composição daquela substância para a gente agir. Então é assim que age, segundo esse entendimento. É personalizado. É personalizado, né? Totalmente personalizado. Então, é interessante a gente entender. Então, entendendo isso, falamos aí sobre a influência dos bons e dos maus espíritos e os resultados decorrentes, então, dessa influência. Falamos, então, como se dá esse intercâmbio entre os mundos. E eu queria aproveitar, né, que a gente está falando aí, por exemplo, de substâncias que curam e tudo mais, e queria lembrar que é muito comum ainda hoje, em muitos centros espíritas ou espiritualistas, a recepção de receituário fitoterápico. Espíritos que se manifestam dando receitas de chás, uso de determinadas folhas e plantas, com o objetivo de tratamento das pessoas. Assim como também muitas casas ainda têm a manifestação de espíritos curadores. Essa prática, de alguma forma, se assemelha à atuação das bruxas na antiguidade? Isso é uma pergunta. Essa prática, de alguma forma, se assemelha à atuação do que as bruxas faziam na antiguidade? E como diferenciar essas práticas? Francisco e Maria. Olha, a prática é um processo. O processo em si, ele se assemelha. Porque os espíritos é que estão atuando por meio dos médiuns e está trazendo a prescrição fitoterápica, né? O problema, qual é a diferença entre o que acontecia com esses bruxos de antigamente e o que um médium faz hoje? E é isso que nós precisamos tomar cuidado, e é isso que a Federação Espírita e o Centro Espírita, o próprio Kardec, né, sempre propõe, é de que nós não fiquemos na prática do exercício do relacionamento com os espíritos só para atender às necessidades físicas, né? Mas que, sobretudo, a doutrina possa influir na mudança de atitude, de comportamento. Então, quando as pessoas buscam um médium que faz essas prescrições, que são chamados de médiuns curadores, ou buscam orientações e aí um determinado espírito se utiliza do médium e ele passa orientações de utilizar determinados tipos de tratamento, ele pode ter a boa intenção de ajudar a aliviar aquele indivíduo. Mas a instituição, a casa espírita em si, precisa tomar muito cuidado para não existir em função desse processo de cura. É o que a gente vê muito, né, no Brasil, de um modo geral, mas deve acontecer isso lá fora também, quando existem pessoas que têm mediunidade, elas estão sujeitas a ser vítimas de médiuns que não, de espíritos mal intencionados, zombeteiros, e que pode dificultar a vida dessa pessoa, que é o médium. E, ao mesmo tempo, aquele que está recebendo, ele não está indo ali para se modificar, ele está querendo tratar uma necessidade imediata, que é a saúde dele, porque se está recebendo um tratamento curativo ali naquele momento através de uma prescrição fitoterápica, é porque ele está doente, ele está precisando de um auxílio de alguma forma, mas é um auxílio que vai atender a necessidade material. Mas não pode ficar só nisso. Ao contrário, é necessário que haja um esforço de mudança de atitude. Porque muitas vezes aquela doença que aquele indivíduo está procurando tratar lá através desse médium curador é a doença que vai promover a limpeza do espírito dessa pessoa, que vai ajudá-la a dar um largo passo de crescimento, de evolução. Né? Não é que a gente não deva tratar as doenças, nós precisamos tratá-las sim. Por isso que existe todos esses recursos, inclusive esses tratamentos fitoterápicos. Mas é preciso que onde quer que esteja um espírito, um médium que está cuidando da cura, que ele tenha essa preocupação de que quem recebe esse tratamento possa sair dali com uma outra recomendação. a de estudar e a de modificar, de procurar o autoconhecimento, de modificar o seu modo de agir no mundo. Porque as doenças são decorrentes das atitudes, dessa ou da outra vida, mas em geral nós sabemos que 80% desta vida. Então, de que adianta receber o tratamento fitoterápico ou qualquer tipo de tratamento de cura se a pessoa não se modificar? E é o que acontece muitas vezes com pessoas que se dizem o curador, nesse caso aí, o feiticeiro, o mago, né, qualquer que seja. Coisa que a gente vê muito esse tipo de recomendação, por exemplo, entre os índios pajés. Eles fazem esse tipo de tratamento, eles têm toda essa conduta, mas eles também têm muita preocupação com o caráter moral das pessoas. Que, aliás, é o que ele mais coloca, só que ele coloca como regras, né? Porque eles ainda estão num estágio um pouco diferente do que a gente entende como espiritualidade. Mas é muito isso, da mudança de conduta pessoal. É o que eu gostaria de colocar. A proposta do espiritismo é transformação, acima de tudo. Isso, a cura é um condicionante. Se a cura for bom, isto é, se ao me curar de uma determinada doença, eu passo a seguir um caminho que vai me beneficiar do ponto de vista espiritual, a cura pode me ser concedida. Mas muitas vezes a cura é prejudicial, porque às vezes é pela doença que a pessoa está se melhorando. Então a gente precisa cuidar disso. Isso que você falou é muito importante, porque de fato, quando você começa a se transformar, a gente passa, em algumas ocasiões, até a ser preservado de alguns acontecimentos para que nós possamos aproveitar melhor essa oportunidade de crescimento. Francisco? Olha, Maria Antônia foi tão completa na sua resposta. É impressionante, Maria Antônia. Eu acho que não tem muito o que complementar. Eu acho que eu só ia ressaltar um ponto importante de que esses tipos de recomendações da Casa Espírita tem uma espécie de um alvo, né? E esse alvo não é bem o corpo físico, né? É o perispírito, é o nível energético, né? São as outras camadas energéticas que estão ligando o espírito ao corpo físico, né? E que, sem dúvida, é um início de um tratamento, mas que a causa tem que ser combatida, como você tão bem colocou, né? E mais um detalhe, para quem não está habituado, não estuda a doutrina espírita e tal, é absolutamente não recomendado pela doutrina espírita que você abandone qualquer tipo de tratamento médico que atinge diretamente o seu corpo físico. Não é o tratamento recomendado lá não substitui o tratamento médico, né? Então, não se trata de nenhum tipo de curandeirismo, não é nada disso. A intenção de se recomendar, né, algum complemento fitoterápico, homeopático, é com essa finalidade, né, de um ajuste energético para, de alguma maneira, aliviar esse sofrimento, como a Maria Antônia tão bem colocou, mas que não vai ser resolvido, pelo contrário, vai voltar se não houver uma transformação. Perante a doutrina espírita, toda doença tem uma causa. E essa causa, para não dizer 100%, quase que 100%, tem a ver com as nossas ações, com os nossos compromissos, com os nossos deslizes, com a nossa simples ignorância das questões da vida. Não é nem por mal que a gente se desequilibra. A gente se desequilibra por ignorância, por não conhecer bem as leis, né? Então, lógico que a doença vem. E a doença vem como um alerta, vem nos acolher para um despertamento, para que a gente possa corrigir esse desequilíbrio, não é? É realmente um sinal. Então, era isso que eu queria só complementar, mas, enfim. Muito bom. É muito bem, Francisco e Maria Antônia. E é interessante, eu gosto de pegar alguns pontos que vocês comentam também, sempre para esmiuçar um pouco mais. E quando, em nenhum momento a Maria Antônia disse que não funciona, né? É claro que é funcional, se você está numa casa espírita séria, se você recebe uma orientação, uma casa espírita que está direcionada a esse tipo de atividade, que é bem assistida, né, que está direcionada por bons espíritos. É claro, agora veja como é o funcionamento disso. Você vai à casa espírita, você recebe uma comunicação ou uma orientação para poder beber determinado medicamento. Medicamento não, porque o espírito não dá receita de medicamento. Quem dá a receita de medicamento é médico, né? No consultório médico. O espírito vai, por exemplo, te dar um chá. É um exemplo. Você vai para casa, vai fazer aquele chá. Só que além do chá que você está ingerindo, não é só o chá. Além do chá que você está ingerindo, tem uma postura mental, psicológica em você, que é baseada na sua fé, na confiança de que aquilo vai te regenerar, vai te curar. Podemos dizer vibração, Wilson, uma vibração. Própria, mas no nível mental ainda, né? No nível mental. Existe uma predisposição. E além dessa predisposição no nível mental, que nos coloca em condição de receber, nós temos também a ação dos espíritos, que ao mesmo tempo que ele te orienta, ele segue com você e vai, como nós já vimos, vai potencializar aquela substância para atender o que você necessita. O que significa isso? Que não é aquele chá que vai curar o mesmo sintoma em todas as pessoas. Então não adianta, ah, eu fui fulano de tal, me deu tal chá, bebe isso que faz bem. Pode fazer bem, mas não vai ter o mesmo efeito. O efeito, o tratamento completo é o que a Maria Antônia colocou. É você participar, é você estudar, é você confiar, é você se melhorar, mudar a sua postura, seguir, ingerir aquela substância que lhe foi oferecida com a ação dos espíritos. O conjunto de tudo isso é que vai te restituir a energia do corpo físico. Então sim, funciona para você. Né? Ah, mas eu não posso, por exemplo, levar lá alguma coisa para o meu filho que está em casa? Pode, até que ele se disponha também a se movimentar. Claro que tudo que a gente pede para uma outra pessoa, todo pedido que que não é pessoal para a gente, também é muito bem recebido no plano espiritual. Mas nem sempre tem aquela pessoa tem aquela predisposição que eu acabei de citar, né? Aquela fé, aquela confiança para poder receber e sintonizar com essas entidades que vão atuar. Muito bem, gente, vamos avançar para falar um pouco sobre objetos. Quando a gente fala em bruxaria, em feitiçaria, a gente sempre pensa em talismãs. Então, segundo o entendimento do espírita, tem algum poder, alguma influência? Por exemplo, eu carregar um determinado símbolo no meu peito, pode me proteger da ação de determinados espíritos? Ou eu ter uma imagem, né, dentro da minha casa, seja lá o que for, mas simbólico, que seja um símbolo, um objeto, como eu já me referi, um talismã, isso tem algum poder? Alguém pode, por exemplo, eu levar esse talismã até um médium, esse médium pode exercer alguma ação sobre esse objeto, colocar algum magnetismo ali, de forma que aquele objeto vai me proteger, vai me dar sorte ali para frente. Isso é possível? Maria Antônia? Vai lá, Maria Antônia. É o seguinte, primeiro, a questão da atuação, na expectativa de que um objeto, ele se torne o nosso protetor, objeto, ele não tem vida, ele não tem, a energia do objeto, ela é muito condensada. E quando nós buscamos o auxílio, nós precisamos de uma energia muito mais tênue, muito mais leve, muito mais ampla, né? E o objeto, ele jamais pode ter esse papel de cumprir a responsabilidade de proteger alguém. O que ocorre é que quando alguém se utiliza de objetos, é que a pessoa está mobilizando em si uma predisposição, uma crença, a fé de que aquilo pode lhe auxiliar. Então, na prática, se a pessoa não tivesse o objeto, mas ela acreditasse que ela estaria protegida, ela estará protegida. Então, não há necessidade de se utilizar de matéria, de material, de objetos para nos proteger. que muitas vezes as pessoas acham que de fato isso vai acontecer. Nós Maria ouvimos Antônia, vários. Oi. uma lembrança, né? Por exemplo, hoje eu não vejo mais, pelo menos, mas antigamente era muito comum a gente ver pessoas levarem roupas para benzer. A pessoa benzia a roupa da criança, né? Eu via muito isso, né? Quando eu era criança, né? A minha avó, né? Mas hoje eu não vejo tanto. Mas esse é um exemplo, por exemplo, né? É um exemplo, aliás, do que você está Isso. dizendo. O benzimento não vai transformar a roupa num elemento que vai. A roupa por si só beneficiar, não é a matéria da roupa, correto? É isso? Isso. Não é a matéria, o objeto, mas sim o sentimento daquele que está atuando e o sentimento daquele que está recebendo. Por que que, quando nossas mães utilizavam nossas peças de roupa para levar numa benzedeira, dava certo? Porque a nossa mãe ia com muita fé na Com benzedeira. amor, né? A Com amor e com fé. benzedeira era amorosa, é Correto. aquela pessoa que tem mediunidade, e mediunidade muitas vezes curadora, né? E aí a pessoa que tem mediunidade, que se utiliza da sua mediunidade por amor, né? Então, o que que ela faz? Ela faz as orações, as preces, e ela é muito bem assistida quando ela faz isso por amor. E principalmente quando ela faz voluntariamente, sem vender o seu processo mediúnico, mas faz porque ama fazer algo pelo outro, porque ama a missão que abraçou, que é de atender os necessitados. Então, essa pessoa traz para perto de si esse médium, que no caso era benzedeira, né? E ainda tem muitas benzedeiras ainda hoje. A gente não vê muito nas grandes cidades, mas nos interiores, no interior do Brasil, ainda são pessoas que têm esses dons, que socorrem muitas pessoas necessitadas por conta dessa capacidade mediúnica. E por ela exercer essa tarefa com muito amor e dedicação, e a mãe que vai até ela buscar o auxílio, com muita confiança, com muita fé, então elas criam uma atmosfera saudável de muita bênção, muita luz. Isso é que a criança vai receber. Não Muito precisava bem. ter a roupa, mas a necessidade de ter a expressão desse sentimento na matéria indica que nós somos ainda muito presos ao mundo carnal. E essa necessidade de materializar na roupa, de materializar num crucifixo, de materializar numa imagem de um santinho, sabe, essas coisas assim, são necessidades que foram incentivadas para consumo comercial, mas que para aquele que está trabalhando com fé, acaba funcionando, mas não é a medalhinha, não é a pedra, não é o talismã em si, não é a roupa, mas sim aquele estado mental que essa mãe se coloca ou que o indivíduo se coloca para receber essa assistência espiritual. Maria Às Antônia. vezes, tem pessoas, não é, Francisco e Maria Antônia, que levam ali na carteira uma determinada Ai. medalhinha, né? E aquilo lá, para ele, aquilo lá é que protege ele. Entendendo isso que você está explicando, essa pessoa, aos poucos, ela vai perceber que ela não precisa daquilo. Não é uma crítica quem utiliza, é natural, é uma Sim, necessidade, como você bem colocou. é um Um recurso que tá sendo útil para ela. Então, muito bem, que continue fazendo se é útil. Mas na medida em que vai se expandindo essa compreensão, vai deixando de ser necessário. A gente vai se desmaterializando aos poucos das coisas, não é, Francisco? posso dar um exemplo? Bom, primeiro, boa noite Claro. a todos. Eu estou vendo uma série de comentários no chat. Minha prima lá do Vale do Paraíba está assistindo, a Lúcia. Boa noite a todos, um abraço a vocês. Olha, na medida em que a Maria Antônia foi falando, me veio a passagem de que Jesus estava naquela multidão, né? E aí vem aquela moça, aquela senhora que estava com uma hemorragia há muitos anos, e ela desesperada, né? Tentando abrir caminho, né? E o que que ela tinha na sua intenção, né? Eu preciso tocar a túnica de Jesus. né? Eu preciso, porque eu vou me curar tocando a túnica de Jesus. E ela consegue, né, tocar a túnica de Jesus. Logicamente, Jesus estava sendo tocado por um monte de gente, mas Jesus percebe algo diferente, né? E fala assim, quem me tocou? Peraí, alguém me tocou. Então os apóstolos adoram, claro, né, Jesus? Todo mundo está tocando. Não, não. Quem me tocou? Ele sentiu uma transfusão fluídica. Aí ela, olha só, ele fala, mestre, fui eu. Eu queria, eu precisava tocar a tua túnica. Porque eu tenho certeza que ao tocar tua túnica, eu seria curada. Né? É bem essa questão que a gente está falando agora, exatamente isso. Jesus virou para ela e falou assim, não foi minha túnica, né, que te curou, né? Falou assim, mulher, a tua fé te curou. Sem dúvida, ela usou todo esse artifício, né, esse mecanismo, que não podemos criticar, nós estamos aqui analisando, né, para que ela pudesse, ao exercitar a sua fé, de fato, passar por esse processo. E foi um processo que não foi a túnica que curou, foi a transfusão fluídica, né? Fluidos que pela fé dela, pela vontade dela, não é a túnica que é mágica. É isso que a gente está tentando explicar aqui, né? Muito bem. Eu acho que é um caso bem emblemático que traduz e resume todas essas outras questões. Aqueles que ainda entendem que isso é importante que a gente esclareça, né? Que, ele, na verdade, é uma articulação, não é o objeto em si, mas é como você se coloca diante dessa situação e desse objeto. É isso que faz a proteção, é isso que dá o alívio, é isso que pode, inclusive, fazer a cura. Não é o objeto em si, mas é a sua postura. Muito bem. Eu quero inverter um pouco agora. Nós falamos sobre bênção, né? Sobre o benzimento de objetos, por exemplo, e o fator benéfico que isso pode produzir para as pessoas que recebem, baseado no que a gente acabou de ouvir nos comentários de vocês, na fé, na confiança e na ação dos espíritos. Agora, e o oposto? Veja que isso, até agora, está bem claro, porque nós sabemos que os espíritos superiores, os bons espíritos, eles não se fixam à matéria. Um espírito superior não está fixado nessa garrafa de água aqui. Ele não precisa disso, né? Porém, os espíritos inferiores, sim. Esses são extremamente materialistas e alguns muito apegados a determinados objetos. Então, a pergunta agora inverteu, né? Se nós entendemos como funciona o processo para os bons espíritos, pode haver o oposto? Pode haver, por exemplo, um objeto maldito, um objeto que traga má sorte, porque ele foi de propriedade de um espírito que, por exemplo, que a ele se apegou, né? Como, por exemplo, existe o caso muito conhecido, que virou filme, né? Pop hoje, da boneca, né? Que é uma boneca que onde ela vivia, ela causava muitos transtornos, supostamente, eu não sei até que ponto essa história é verídica, mas pode existir, então, algum objeto e neste objeto esteja um espírito inferior ligado e a pessoa que possua esse espírito, ou esse objeto, ou manuseia esse objeto, pode ser prejudicada também por isso? Em outras palavras, existem objetos malditos? Segundo o que a gente conhece da doutrina... Bom, primeiro lugar, um objeto maldito, não existe um objeto maldito. Assim como também nós acabamos de falar sobre a questão de um objeto proceder à cura de alguém. O objeto em si, não. E nem há um objeto que, eles tendo toda essa característica que o Wilson apresentou, ele possa provocar em alguém um mal, gerar um transtorno para alguém. O que acontece nesse caso, que existem espíritos que são extremamente materializados e eles vivem como se eles estivessem aqui no nosso meio, mesmo tendo conhecimento de que ele já não tem mais o corpo físico, mas devido à sua falta de vontade de progredir espiritualmente, ele prefere ficar acomodado aqui no mundo carnal e se identifica muito com as coisas materiais e passa a sentir necessidade das coisas materiais, inclusive, né? Mas um objeto provocar esse mal-estar para outra pessoa é admitir que Deus permite que isso aconteça. E é o poder de Deus, onde fica nisso? Então, no livro dos Espíritos, coloca essa questão, que pode ocorrer situações em que, mediante a ação de algum espírito, alguém possa passar por um processo de sofrimento em decorrência de situações assim, por ação de espíritos zombeteiros, espíritos maus, pode, mas é muito passageiro, porque Deus não permitiria. Se a gente pensar dessa maneira, nós estamos admitindo que Deus não age para o bem, que Deus concorda com o mal, e não é verdade. Não é? Nós temos o tempo todo falado da bondade do Pai, que o Pai não vai deixar que o mal atinja as pessoas. Agora, o problema é o seguinte: se alguém que é muito supersticiosa, tem medo, sabe aquelas pessoas assim que são muito medrosas de tudo e qualquer coisa, ficam impressionadas. Então, esse mal-estar que a pessoa vem a sentir não tem nada a ver com o objeto, mas com o seu estado psíquico, o seu estado mental, né? A sua predisposição mental de que ela pode ser vítima da maldade e ela não tenha fé, ela não confia numa força superior de bondade, né? E, então, nisso que eu vejo, assim, a vantagem do conhecimento que a gente tem na doutrina espírita, de entender o porquê das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, quando é que ele começa, o nosso padrão mental que contribui para nós estarmos bem ou mal na vida, né? Uhum. A nossa postura, eu vejo dessa maneira. Muito bem, Maria Antônia respondeu de forma bem completa, mas eu vou passar para o Francisco. Francisco, agora são 19h54, nós temos alguns instantes, poucos, mas eu queria que você complementasse com a ideia de casas mal-assombradas, Francisco, porque podem existir espíritos que se fixam em determinada residência e ali eles realmente podem exercer alguma influência desde que encontrem espaço para isso, né? E o que fazer nesses casos? Tem gente que relata isso. Sim. Olha, depois que eu mudei para essa casa, eu comecei a experimentar sentimentos que eu não experimentava. Então, isso pode acontecer realmente? Então, a gente está falando de espíritos fixados também a elementos materiais. Não, isso pode acontecer, acontece, é comprovado. Aliás, o início da revelação da doutrina espírita foi por meio dessas manifestações físicas, né? E eu queria complementar o que a Maria Antônia falou, bom, se bem que é difícil complementar porque ela foi muito completa, mas assim, a questão da sintonia, sintonia, sintonia e merecimento, né? Quer dizer, essa questão toda, não pode haver um mal que não seja necessário ou temporariamente necessário e algo que possa de alguma maneira afetar se você não estiver sugestionado para isso. Se você está sugestionado, influenciado, não tem a informação, não tem o conhecimento, claro, pode acontecer sim, mas vai, não é por conta do objeto. É isso, de novo, não é o objeto, né? Agora, no que se refere à causa mal-assombrada, aqueles que podem sentir algum mal-estar em um determinado ambiente, na verdade, a doutrina espírita explica que isso se trata da sua própria mediunidade, que é sensível a essas manifestações, né? Ou que algum daqueles que estão ali podem, de uma maneira inconsciente, manifestar, auxiliar os espíritos que estão ali realizando os fenômenos, fazendo essa transfusão energética para que esses fenômenos possam ocorrer. Então, com o conhecimento, mais uma vez, com o conhecimento sobre, sobre todas as circunstâncias do caso, é facilmente resolvível, né? A doutrina espírita orienta que, com o conhecimento dessa situação, tomando-se a par desse assunto, né, a oração, a vibração positiva, o acolhimento desses espíritos, o encaminhamento desses espíritos é perfeitamente possível e necessário. Com amor, né? Com amor, mas não é a casa em si. Mais uma vez, como o Wilson falou no começo do programa, tudo tem a ver com uma manifestação do espírito. Então, se nós entendemos isso, estamos alinhados com isso, na certeza de que também somos amparados por aqueles irmãos espirituais que também nos protegem, se Deus é por nós, quem será contra nós? É dessa maneira que eu concluo. Eu me lembro que alguns anos atrás eu conversei com uma pessoa que passava por muitas dificuldades financeiras, Francisco, Maria Antônia e você que nos acompanha. E ele relatou que foi conversar com alguém de uma determinada religião e essa pessoa lhe explicou que ele estava sendo vítima de um suposto espírito devorador. Eu me lembrei dele porque você falou agora sobre ser sugestionável e influenciável. E ele acreditou de tal forma naquela informação que tudo que ele produzia realmente se esvaía sem que ele pudesse aproveitar. Porque ele acreditava que realmente havia alguma coisa que ia lhe tirar tudo aquilo que ele ia ganhar. Então, foi uma sugestão realmente e ele acatou. Então, veja como o Espiritismo liberta. Não existe, né, o Francisco colocou muito bem, a Maria Antônia, não existe um espírito devorador. Existe você se libertar dele, pedindo por ele. Olha o comentário da Lúcia lá no chat. Ó. Ela falou que ela tem medo. Aí. É isso, é a sugestão. Olha lá, sim, tá vendo ali? Olha lá. É ela que entra em sintonia com o fato, com o fenômeno, né? E permite que ele possa exercer alguma influência sobre ela. Então, se o seu carro quebra muito, seu carro não tem nenhum problema. Você que precisa dirigir melhor, talvez. Ou melhor, você precisa trocar de carro ou levar ele no mecânico. Ele tá com problema mecânico, simplesmente. Ou se você bate demais o seu carro, você precisa melhorar suas técnicas de direção, talvez. Então, a gente não colocar mais a justificativa das coisas que nos acontecem, tudo no plano espiritual. Né? A gente entendendo o Espiritismo, esclarecendo para a gente como se dá essa relação, a gente sabe que a gente pode se proteger. E outra coisa, como a gente viu nos comentários, nós não estamos sozinhos. Né? Vá a uma casa espírita, sim, frequente, ouça uma palestra, mude a sua sintonia mental, faça uma prece regularmente, realize regularmente o evangelho no lar, na sua casa. Você também, energeticamente, vai proteger o seu lar. Olha, falta um minuto para a gente terminar. Eu só queria dar tempo da gente falar ainda, mas em um minutinho a gente consegue falar sobre feitiços que, eventualmente, alguém faz para outras pessoas. Por exemplo, alguém pode visitar, alguém tem o poder de manipular um espírito para que ele possa prejudicar uma outra pessoa, um desafeto? Por exemplo, alguém vai lá numa determinada casa espiritualista, conversa com um espírito e reclama para aquele espírito que o chefe dele é um tormento na vida dele, está fazendo mal para ele e que ele não consegue ser feliz por conta do chefe dele. É possível que esse espírito, para atender esse pedido dele, possa prejudicar o chefe dele, de alguma maneira? Isso pode acontecer? Francisco? Cai na mesma categoria de raciocínio que nós estamos falando desde o início. Isso tem a ver com afinidade, com sintonia, com merecimento. Crença? Né? Com crença. Espíritos influenciam a matéria? Influenciam outros espíritos? Claro que influenciam. Mas até aí, se aquele chefe, de fato, é uma pessoa justa, é uma pessoa que procura fazer o melhor, é uma pessoa que está alinhada com o bem, certamente essa tentativa de efeito vai ser neutralizada. Então, assim, pode ou não pode, vai depender da situação. Agora, entendeu? É tudo questão de merecimento, de sintonia e de conhecimento de todas essas energias que são manipuláveis, como nós comentamos no início do programa. Né? Mas que a gente não se sugestione, que a gente não tenha essa palavra medo, né? Medo. E isso já é um início de uma sintonia. Isso já é um início de uma sintonia. Você já está, no fundo, acreditando numa superstição, que é algo que o Wilson falou tão bem, a história assim, não, meu carro quebrou várias vezes. Você pode simplesmente, do seu ponto de vista racional, falar assim, tem algum problema mecânico no meu carro, ou você pode adotar uma outra postura. Nossa, tem alguma coisa sobrenatural acontecendo com o carro, tal. Então, o espiritismo fica do lado da ciência, do lado dos fatos, do lado daquilo que se conhece, das leis naturais da vida. É desse lado que está o espiritismo, né? E não em algo que é inexplicável, supersticioso e muito menos taxado de sobrenatural. Não existe essa palavra no espiritismo. Tudo é natural no espiritismo. É isso. Só existe aquilo que a gente não conhece, né? Exato. Gente, agora são 20 horas e 2 minutos. Eu vou confidenciar uma coisa para vocês. O programa está uma delícia. Está muito bom essa conversa. Olha, eu acho que eu aprendi muita coisa. Espero que vocês que aí nos acompanham também tenham gostado, assim como eu gostei. Eu deixo aqui o meu agradecimento, a nossa gratidão mesmo a vocês que nos acompanham, que estão sempre com a gente, vocês que estão comentando aí, né, que passam aí, deixam o seu joinha, tem tantas mãozinhas unidas em gratidão também. A gente, nesse momento do programa, nós estamos unidos numa vibração muito positiva e que potencializa a nossa condição de aprendizado. Quero aproveitar e agradecer a vocês que nos auxiliam. Lembrando que o programa Visão Espírita ele está no ar por conta de um grupo de amigos, né, que se juntou para poder manter, né, os custos do programa Visão Espírita. Então, se você desejar e puder nos ajudar, nós colocamos aí na tela os dados da nossa conta bancária, que é o nosso amigo Alan Diniz Souza, quem cuida, ele que participa do programa Visão Espírita de domingo. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, olha há quanto tempo a gente vem trazendo a mensagem de consolação da doutrina dos Espíritos. Aqui em Piracicaba, essa edição do programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 2014 e agora, pela primeira vez, estamos nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Então, para que você possa nos ajudar, aí estão os dados da conta bancária, você pode acessar depois, esse vídeo vai estar lá no YouTube também, pode acessar com calma e fazer a sua doação. Meu agradecimento, muito obrigado a todos, uma semana repleta de alegria, de luz, que nós possamos ser cada vez mais capazes de enxergar esse mundo de uma maneira racional, que não percamos a nossa fé, que a nossa fé seja cada dia mais forte, uma fé embasada na razão, sem dúvida alguma, e que com isso nós nos transformemos, que essa é a proposta espírita que a Maria Antônia e o Francisco bem colocaram, que nós nos transformemos, que busquemos nos instruir, nos educar, que eduquemos os nossos sentidos para que, enfim, façamos brilhar a nossa luz. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Eu passo aqui para as últimas considerações, né, a nossa amiga Maria Antônia Paduan, e depois eu peço para o Francisco fazer uma breve prece de encerramento, meu amigo. Eu quero agradecer também, né, pela oportunidade de participar hoje desse tema muito, muito intrigante, muito gostoso, e hoje realmente o dia foi muito especial. Aliás, sempre que nós estamos os três, eu me sinto muito bem nessa parceria, muito gostoso mesmo, não que não goste dos outros, mas eu acho uma questão de afinidade, né? A sintonia é boa, boa, né, Maria? Boa sintonia, isso mesmo. Muito obrigada a vocês três, obrigada a todos os amigos que têm passado por aqui, que estão aí dando maior força, que Deus os abençoe, abençoe seus lares, suas famílias. Muito, muito, muita gratidão. Eu também só tenho a agradecer, viu? E estendo aí todas essas palavras da Maria Antônia também a todos os que estão conosco agora. E convido a todos vocês para que possamos, por breves instantes, fechar os nossos olhos, mentalizar a figura do Mestre Jesus, o nosso irmão maior, o nosso guia, o nosso modelo, que nós possamos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes e possamos cada vez mais ter a certeza de que somos filhos do Pai, que somos todos irmãos, que somos todos herdeiros da sua felicidade e de todo o bem-estar, mas que para isso possamos ser também gratos e fazer jus a todas as oportunidades, a todos os desafios que são colocados à nossa frente todos os dias. Que ao estudar a doutrina espírita, que ao compreender as questões mais simples da vida, nós possamos cada vez mais aproveitar a nossa existência com a máxima utilidade, transformando em primeiro lugar a nós mesmos e pela essa transformação, pelo nosso exemplo, pela nossa influência, pela nossa sintonia, possamos também contribuir de maneira efetiva para essa grande obra do Evangelho, para essa seara do nosso Pai, nesta habitação terra. Abençoa-nos, Mestre Jesus. Permanece conosco, agora e sempre. Que assim seja e boa noite a todos. Paz e luz a todos.